autorizado pouso cabeceira 17 para o Ingra Romero. 224, ingresso na Juliette, poste nativo para ingresso no poste 3. 05. Que é de imediato? De imediato, Alemão. Ligeri pushback e poste taxa. Imediato. 224, vai manter a posição no ataque com equilo, aguardando para ingresso no poste 3. 224. Naquilo, aguardando para ingresso, parte 3. 22. Boa, 305. Efeito imediato, 250. Livre, pode estar. Salvador, Maceió, 370, pronto? Salvador, Maceió, 370, nível autorizado, via Ampel 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1198, controle 5530, responda. Puca, transição, Caju, ok? 18, boa noite, bom voo. Gente, 19-8, obrigado. Juro, Emirata, boa noite, você está na sequência livre. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 5001 decolou, está cruzando 1600, solicita apoio de Mótiva. Azul 5001, ainda na frequência da torre, controle 119.8. Desculpa, 19.8. 3 horas e 30 minutos, eu tenho na Fortaleza. Pesado táxi, via Engenho Alfa, no ponto operador no 0, torre em 118.95, QNH 10 no 4, boa viagem. 14 em Alfa, ponto espera chama 10895, boa noite, um bom trabalho. No gol 9200. E o 53. Dia 9, eu tenho 4 horas. Parte principal, Engenho Alfa, no ponto esperador no 0, torre em 1895, QNH 10 no 4, boa viagem. 78. Ingresso no Pátio 3 autorizado para a posição 05, parceria 2224, atentando para os sinalizadores. Torre, boa noite, Tantra 178, localizador. Tantra 178, oxímetro 10 no 4, cheque 3 de pouso. Última aproximação, guardando pista livre. É de pouso, ali em cima, senhor. 98, boa noite, sem identificação, desceu nível 050, chegando, chegando maré. Autorizado então. 1868-2000, autorizado final do IADS X-Ray, reporte localizador. Passando sim para batizado para base, está 3178. Sim. Pode diminuir o brilho do pati, por gentileza? Confirme. Diminuir o brilho do pati, está no brilho máximo. Confirmo. Brilho diminuiu? Pode diminuir mais um pouquinho, por favor. Agora? Ainda está muito alto. Olha, agora não tem como diminuir mais, só desligando. Tá, excelente, obrigado. Zona 78, sextente de pouso, livre pouso, pista 10, vento 1900 graus, 05 nós. Passou e travou de fábrica, livre pouso 10, tá 3178. O 9250, decola 242, controle 119, decimal 8, boa noite, bom voo. 198, boa noite, cara, bom trabalho, 1950. Controle, algum Salvador, algum 9250, boa noite. Boa noite, 9250, contato Canadá, 350, saída Fuca. Fuca, Caju, subindo 350, 9250. Chanel 6212, S2, 1010, 2023, Caju, Chanel 0 no 4. Descendente to 2000 feet, 28, 14, please, final. ILS approach to runway 10, report step, shadow localizer, clear. Clear to send 2000 feet, 28, 14, we report establishment on ILS X-ray for runway 10, ocean at 6218. Azul 5001, centro Recife em 125.1, conversando diretamente com eles, a flor de morte, para bom dia, bom voo. 5251, obrigado, Azul 5001. Trip 5393, a linha e mantém pistão 0. Torre 1895, bom pouso. 295, boa. 1702, TAP. O parceiro 2018, citou alguma DLA? 178, sol 4, livre à direita, sol 1, 2, 1, decimal 9, boa noite. 178, livre à direita, 19, boa noite. Salvador, boa noite, com 1868, final da 10. O 1869, ajuste 10 no 4, 7, 2, 3, aguardando pista livre. 868, 3.014 no ajuste, 1098. 393, vento 1900 graus, 05 nós, autorizador decolagem, pistão 10. O Salvador está 3.178, boa noite. 3.178, prossegue Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, atende 4 sinalizadores. Alfa, Kilo, pátio 3, atende 4 sinalizadores, está 3.178. Checkpoint pouso, livre pouso, pista 10, vento 1900 graus, 05 nós. Baixar checado, livre pouso 10, 1868. decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, eleva, após DCT, Opilor, Oscar, Papá, Lima, Oscar, Romeu e após Conforme. Controle 1198, acione 5503. Salvador, 35393 após decolagem na Puca. Boa noite. Boa noite, 5396, contato radar, sobe 190, saída Puca. 190, restrito, ciente. Este 2020 após quando pronto para o estacionamento. A nossa navegação solicita 210, senhor. Comando autorizado, 190. 190, eu vou continuar com a minha alteração, ok? Obrigado. Chutei copo. Nós três, só mantém o nível 210. 210, obrigado. 1868, são os 4.6, correção, solo 47. Livre direita, solo 1219, boa noite. Número 8, prossegue Juliette, Alfa, reporte noite da Juliette. Prima da Juliette, vai de Procopio? Terra Bravo, Serra Juliette. Terra Bravo, Serra Vitor, Tio, Terra November, India Charlie. Terra do Fast Level, 200. Procopio Runway 17, after left turn. Momo Departure, after flight direct. Conforme o Fast Plan. Salvador Departure Frequency 119.8 and Escort 5531. Five 3-1, Falk, and Fat Level 200. Report, Special Board. Here's the setup. 2-6, call power, frequency 1-8-95. Voo 9250, Centro Recife, ano 2085. 2685 com o Centro Recife, tenha uma boa noite e um bom trabalho. 9250. Tower, good evening, Ocean 6212, gear down and lock and find a runway 10. Ocean 6212, good evening, clear to land runway 10, wind 080 degrees, 0 for now. Clear to land, runway 10, Ocean 6212. Bono 170, desça 2, mil pés, autorizado final da IADS, que vem para a pista 10, reporte localizador. 6212, on the ground at 52, back east runway 3RI, contact ground 121, decimal 9, good evening. 1-9-0-6-2-1, good evening. Good evening, Ocean 6212. P212, 6212, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, report before taxi Juliet, Ocean 6212. Bom, Nuno 34, poderia confirmar dados de táxi? Bom pouso. Seus dois táxis, muito obrigado. Salvador, boa noite, Tom Zero 98, estabilizado ILS, 3 milhas de Índia Terra. Voo 1098, continua a aproximação, ajuste 1014, agora na utilização de pouso. Claro. Baixo principal, posição 01, 1868. Da 3600, boa noite, a sua identificação, desse ao 050, vigilância, chegada amarela. Juliet 6, line up and maintain runway 17. 9-6-2-1-2 approaching, taxiway Juliet. Clear the entry runway 3-2-8 taxiway Juliet to gate 05. Clear to gate 05, Ocean 6-2-1-2. Ground us and 6212, we don't have the marshal. Okay, 6212. Oh, now it's... About 3,000 feet. Voo 1170. 1170, torre 1895, bom voo. Você tá sem pegado? Oi, Salvador, boa noite, é o Voo 1170, estabilizando no final do X-Ray. Voo 1170, continua a aproximação, altímetro 1014, cheque de pouso, aguardando pista livre. Baixa, entra, vamos aguardando pista livre, Voo 1170. 1170, boa noite, mantém ponto de espera. Lima to Juliet, clear to land runway 17, wing 080 degrees, 04 knots. Voo 1098, solo 57, livre direito, solo 121.9, boa noite. Cidade direita 219, chama o momento, 09. Península terminal Fibra, siga. Lima, Tazulias, Airborne at 5000, contact Salvador Approach, 119.8. 1170, livre pouso, pista 10, vento 0905 nós. Livre pouso na 10, eu vou 1170. Good evening, sir. Radar contact 14 from maintain flight level 200, Momo departure. Number departure 200, Lima approach left. Uno 1170, solo ao 00, livre direita, solo 121.9 da NEC. Boa noite, voo 1170, livrou na sua esposa. 1170, prossegue Alfa, reportei para Juliette. Alfa, reportaremos antes para Juliette, voo 1170. Lima Hotel Juliette. Correto, correto. Recipiente, ask me to question you if you have requested the turn on the lights on EDC, sir. Fala, tio. Lula, prato, lato. Roger, thank you. Climb and maintain flight level 220. Climb and maintain flight level 220. Lula, prato, lato. comando 2228 46 POB, 5 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Obrigado, táxi. Já saída do Pátio 3, passageiro 2228. Ok, autorizado táxi via parte 3, passarelo 2228. Passarelo vai aportar para ingresso no parte principal, ok? Vai manter posição na saída do parte 3 e aguardar para ingresso no parte principal, 2228. Sim, a gente vai aguardar autorização para ingresso no parte principal, 2228. Voo 1170, ingresso na Juliette, portão 06. Juliette para 06, voo 1170. Trulli, boa noite, voo 1134. 1134, boa noite, contato com a 370, saída PUC. Na PUC, para 370, 1134. Após a aeronave da Gol livrar a saída do Pátio 3, autorizado ingresso no meio, no Pátio Principal, táxi via em real, do ponto de esperada 10, chame torre em 1895, que é legal 10 no 4. Pátio Principal, Índia Alfa, ponto de espera torre 10895 com 1014, 2228. Solicito 330 como sinal. Guarde coordenação 1134. Melhor. Autorizado nível final 330. 330, no 134, obrigado. A linha de decola pista 10, mas 050 graus, 039. Gere Lomo 7? Salvador, Salvador, se a Gere Lomo 7, meus pés, curvas a secretária do, da torre, acione 071, Luiz de Novembro Alto. Ficou em BOB? 02 a bola, acionamento táxi, torre 1895. terminar o estacionamento por conta de risco, chama pro deck. Foi Salvador, muito boa noite, está 3600, final ILS 10. Passaria do 2228, decolada 08, controle 119, decimal 8, boa noite. 198, boa noite, 2228. Está 3600, boa noite, ajuste 1014, cheque fim de pouso, livre pouso, pista 10, vento 100 grau, 029. Pouso autorizado 10, está 3600, baixar travado. Zero na árvore, 2228. O 7 não tem graça na pista. Salvador, muito boa noite, são 3600, ligou. Prossegue Alfa Juliette 4. Alfa Juliette 04. Lima Hotel Juliette, Conal, recebe center frequency 1.6.85, if unable 1.25.45, tonight, sir. Primeiro Alfa autorizado, alinhar e decolar pista 17, vento 060 graus, 02 nós. Lembra Alfa decolou Zuno Ney, autorizado com várias direita, cruzamento da final da 1-0, reposta girando base para na 7. Autorizado com a direita, vai reportar, livrando o eixo 1-0, Índia da Liberal. Salvador, Ground, boa noite, Portugal 020. Portugal 020, tio Lima para Papatango, ready for copy? Joia, é Portugal 020. Tio Lima para Papatango, via despite level 350, via Santos 1-0, after confirm your flight pay route, take off runway 1-0, after left turn, Puka departure, Z pass transition. Salvador de Fátio Frequency 119.8 and Skolk 5543. Portugal 020, Lisboa, flight level 350, Cruzulo 10, 51 route. Departure runway 10 with a left turn. In the book, departure, depart position, frequency 119.8, Skolk 5543, Portugal 020. Portugal 020, report for pushing. Tudo, Portugal 020, obrigado. Índia no Member Alpha vai gerar base para 1-7. Gente, reporta no final, Índia no Member Alpha. Reporta final, Índia no Member Alpha. controle passaria do 2228? Prossiga. É possível coordenar com o centro por onde do destino? Autorizado direto, 2228. Autorizado, conquista, passaria do 2228, grato. Indiana Liberal, futuro aeroporto é remetido da pista 17, denso 050 grão Alfa, percorre RMC hoje na I0, autorizado curva à direita, cruzar o final do pistão na 0. Autorizado Salvador Aracaju, 230 nível, tá pronto? Salvador Aracaju, 230 nível, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. 1198 controle, 5545 transporte. Trabalho no 7, Indiana Liberal. Indiana Liberal, qual é a porta nacional? Porta final, Indiana Liberal. 0288, 22283. Obrigado. numeral, autoriza do toque arremetido da pistão no 7, vento 040 graus, 19. Autorizando o toque arremetido no 7, engenheiro numeral. Mais uma vez, boa noite, meu nome é Aero Rajan. 1868, prossiga. 1098, 1098, Lagoa Natal, 55390. 1098, poderia confirmar para obter? Sim, sim. Gente, não chegou no sistema ainda, agora instante, 1098, Lagoa. Sim, quantidade de atualização está na escuta, presidente. Gente. Obrigado. Na escuta? O 098 na escuta do Paulo? 098 na sua escuta. Brando Copper, 370 para Natal? Copia. Salvador Natal, 370 nível autorizado, via Rampezulo 190, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição de par. 1198 controle, acione 5551. Gente, eu vou no 098-370, autorizado, rota conforme o plano de voo, decolada 10, na boca se faz, vira após a decolagem, 198-551, torção 2. 098 em pós posicionamento. Tá, obrigado. Brando é Portugal 020, request pushback. Gente, você não pode fazer, câncer 020. Salvador do Ground, é Portugal 020, we are ready for pushback. Air pushback, report for taxi, Portugal 020. Air pushback, call it for taxi, Portugal 020. Pode estar, 868. India November Alpha, decolha remeteu aos 29, autorizado base pela direita, trajetória final na pista 1-0. Autorizado base pela direita, vai repontar na base da nossa frente, India November Alpha. Identificação dessa para o nível 050 Quinegal no 04. Indiano Memberal, qual é a repassada final? Autorizado o toque remetido, pista 1-7, vento 0-7-0 graus, Numeral, você corre realmente aos 3-3, autorizado o circuito pela direita. Autorizado o circuito pela direita, engenheiro numeral. 1972, boa noite, acione identificação, desça para o nível 050, chegada a Mari, Quinegal no 0, no 4. Dois, cinco, 8, desça para 2000 pés, porque negar no 0 no 4. 2000, é desse aí. Cliente em Alfa, no ponto esperando no 0, chame 2-1-1-2-1-9-5, que legal, no 0 no 4, boa viagem. Paulo Salvador, muito boa noite, voo 1-1-7-0, informação Bravo, autorização Campina Grande. Saludos, Campina Grande, 370, pronto. Estimativo, procura. Campina Grande, 370, nível autorizado, Campos 1-1-0, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1-1-9-8, controle, acione 5550. Bem, estamos autorizados, Campina Grande, nível de voo 370, a aerovia só pegou 1-0. Retorno da 1-0, com fuga esquerda no perfil Puca, transmissão de par. O quadril opera em 1-9-8, o transporte é 5-5-5-0, voo 1-1-7-0.